Santa 3145, boa. Não, 3145, é Forma Santa, Tango, aguarde de copa. Aguardando, centro da Tango. Quatro 1 8 decolado 08, chamo controle 10 decima 8. 208, 4 1 8, obrigado. 09, mantém a posição, nós estamos agora na aeronave passando no Marca 2T. Atrizado decolagem, atrizado pouso, pistão no 0, vento no 60 graus no 09. Livre, pouso, tá 3 2 1 7. Israel, após Leda, direto Bridge. 360, Natael, Leda Bridge. Estou no 7, Rambo. Estou, 1 8, décimo, meia dúzia. 2 mil, obrigado. Turma, Oscar, Senegal no 08, vento no 60 graus, no 09 para cheque. Na aproximação, reposta na curta da 07. Turma, Oscar. E a próxima da 07, Rambo. Nova coisa, o pouso da Bida está ali, mantém pistão zero. Pode estar ali, mantém, é bacana. Controle o trip 5627, passou através de Conde. Sim, chama o controle, era Caju 1. Já chama o centro Recife 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Centro Recife 126 125 45, boa tarde. Boa. Fiz 17 no solo azul 1, ligue vista pela direita, chama o solo 1 decimal 9. 319, boa. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, Bridge, via Upsul 10, após MAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle 120 decimal 8, responda 55 metros. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita, na saída da El, transição Leda. Upsul 10, ex-MAP, Lúvito, Barbacena, controle 1208, transponder 5563, TAM 31400. TAM 31400, cotejamento correto, um ponto de estacionamento. Camará, 3217 livrou para nós, boa tarde. TAM 3217, autorizado o táxi via Alfa ZL, posição 07. Portão 7, TAM 3217. Solo 399, teria a saída prevista com antes? Cara, solo. 1319 da Gol, 1399, por isso teria a saída prevista com antes? 7, Gol 1399, autorizado com Goiás, nível de Gol 360, né, fala da 10 com curva direita, saída da El, Leta, Bridge. Onitercepta pelo 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle 120, décima 8, transponder 5576. Avisou 360, conforme a rota é da El, decolagem 10 de Poleda, no Bridge, após o 16, Belo Horizonte, Trive. 208, saída de 5576. Bono 399, cruzamento. Qual a reação quando estiver funcionamento? Oceano Aéreo 6327, para o táxi 55 a bordo, 3,5 autonomia, alterna Salvador. Oceano Aéreo 6327, autorizado táxi Vinha Índia, onde está o chame torre 118 decimal 6. Azul e altímetro no 018. Vinha Índia, no ponto de espera, no torre 186 e 18, ajuste, 6327. 50, na chegada a bom. Altímetro em Salvador, 1018. Salvador, voo no 649, decola. Voo no 649, suba para o nível 240 na saída da EL, após Leda, Dres e Léo. Reporte cruzando o nível 180. 649, reporta 180. Gol no 755, reporte passando a posição bom, sem operação convencional. Salvador, restante 31400, footback acionamento no portão 4. 31145, autorizado para o estiver acionamento, chame pronto, táxi. Autorizado, chama para o táxi, 31400. Torre Oceanaéreo 6327, ponto de espera no 0. Oceanaéreo 6327, ali decola pista no 0, vento no 60 graus no 09. Decola não no 0, 6327. Salvador, passaredo 2231, no boa tarde. 2231, boa tarde, desça para o nível 060 na chegada Mare, altímetro em Salvador no 018. Operação convencional, reporte passando a posição Mare. A gente chamará passando a posição Mare, descendo para o 080. São 060. Correto, 0620. Sim. Paulo, é o TAN 3217, guardando o balizador aqui, portão 07. TAN 3217, autorizado com fim, nível de voo 360, decola da 10, com curva direita, saída da EL. Leda, Bridge, onde intercepta pelo 16. O controle 90 decimal 8, transponder 5574. 360, da EL, Leda, Bridge, via para intercepta pelo 16. Controle 1208, transponder 5574, da 3217. São 3217, protegimento correto, são planos de pushback estacionamento. Camarada 3217. Para pushback estacionamento, é 6314, tá? Não tem mais. 6314, autorizado pushback estacionamento, sempre pronto, táxi. Estamos rumo, mantém a posição, aguardando instruções. Na saída da EL, após Leda, voa direto Ilhéu. Reporte passando nível 180. 240. É, autoriza 180 para o Oceanaéreo 6327. Confirme. Autoriza o nível final 180 para o Oceanaéreo 6327. Aguarde a coordenação. Perfeito. Controle, o azul 418, cruzando 210. Ciente, chama o centro Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 125, 13325, obrigado, até. altura estabilizado, papapá, Alfa, Otávio, Otávio. 18, acima da meia dúzia. Alfa, Otávio, Otávio. Oceano é 6327, autorizado nível 180, como final. Autorizado final, 180 para 6327, grato. Voo 755, reautorizado descida para 3.000 pés, altímetro 108. 3.000 pés, voo 755. Passarei 2231, desça para 4.000 pés, altímetro 108. 4.000 pés, passarei 2231. Sustan 3145, com 162 a bordo, 3,50, alterna Guarulhos. 3145, poderia confirmar pessoas a bordo, autonomia? 162 a bordo, 3,50, autonomia. Ciente, autorizado o táxi via Índia, um ponto para chamar torre 118 decimal 6, ajuste altímetro no 018. Ciente, no 018, autorizado via Índia, 18,6, né? A torre, o TAN 3145. Tá travado. Padrão Gudão, gostaria de continuar só uma voz de autorização para pouso. Certo, é aguardado. Vai cruzar 190. 190, gol 1649. Confio para o controle. 1649, cruza 1690. Ciente, chama o centro Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25, 1-3-0-5. Posição Bonfe, gol 755. Ciente, gol 755. Chega na Bonfe, reporte passando na posição Pelo. Passar lá no posição Pelo, 975. Boa tarde. Confirme para o controle. Mantenha condições visuais, corredor Veracruz, reporte Paris para ingresso no corredor Interlagos, altímetro em Salvador no 018. Está autorizado o pouso para o papapá, Alfa, tá avisando? Perguntando ali, pouso do Chão 0, vento 1.100 graus, 099. Alfa, tá avisando. Depois do pouso do Charlie 402, a linha mantém pistão no zero. Depois do pouso da aeronave, a linha mantém no 0, 131 no 400. Passarei 2231 após passar a posição Mari. Inicia a redução 210 mais. Gente, após Mari, reduz 210, já passou a posição Mari. Ciente. 00 para a vitória da conquista. 5219, aguarde de conta. Tá aguardando, 5219. Rafa. Mudou no solo 23, confirme empate. Cruzado, ele vai cruzar pela direita, chama o solo 1-2-1-9. Siga 5241. Se a gente vem com ação TAN, é cedo ainda, possível autorização para Montes Claros. E, se possível, ordenar uma saída chefe. Sente, Trip 5241 não será coordenado. Aguarde qualquer. Obrigado, querido. Corredor Veracruz, ao número 1510, Papa Alfa 31. Está autorizado a sinal do procedimento LS X-Ray, pista no zero, reporta estabilizado. Gente, reportado estabilizado, 202.500, Lono 755. Mike, na Quebec para cruzamento, chama a torre 118 decimal 6. Gente, Mike na Quebec, 118.6, já estamos ali. O 4 aí mantém pista na 0. Mantendo a 0, Passarei 2231, quantas milhas para Itap? É 2, está mantendo 210 nós, 3,5 milhas de Itap. Tentara, evita a órbita, reduz ao 170 nós, desça para 3.000 pés. Altimetrou no 09. Reduz 170, desce para 3.000, passarei 2231. Controle Gol 925. Cola da 10 com curva direita, saída Arbor após direto conquista. O controle 120 decimal 8, transponder 5021. Está entendido, autorizado 200 para a vitória da conquista, decolagem da 10 direita após Arbor, DCT e conquista. O controle 1208 e transponder 5021, 35219. 5219, protegimento correto, chamando para o estacionamento. Chamará, 5219. Estado, ajustão 08, descendo para o, para 6.000 pés, 5488. Passarei 2231, passo ITAP 1709. Gente, está autorizado a final do procedimento LSX-10, desça para 2.000 pés, recorte atualizado. Gente, reportar estabilizado, descendo para 2.000. Controle de Salvador, Sam 3145, boa tarde. Aguarde. Zona. Gol 755, em Duna, desça para 2.000 pés, reporte visual com a pista. Avisual, Zona 755. Sam 3145, sul para o nível 360 na saída da El, após Leda, direto Bridge. Reporte cruzando nível 180. 360. Direto na saída da El. Autoriza a Brode da El, tem 3145. Autorizado, Leda. Leda, obrigado. Autorização. Obrigado. Papa Alfa, autoriza a descida para Bio. Papa Tarmilha, Papa Oscar, mantém as condições várias no meu bem. Reporte visual com a pista 1-7. Gol no 965, reporte passando a posição Bonfi, operação em Salvador, operação convencional. Repetirá Bonfi, gol 965. Trip 5488, reporte passando a posição Mare, operação convencional em Salvador. Repórter Nemo, passando Mare, Trip 5488. Funcionamento 327, controle. 327. 08, já boa tarde. Número 755, gostaria de travado. 351-3325-6327. Salvador, chame a 3-1-4, decolou na mão, vambora. Chame a 3-1-4, controle Salvador, tudo para o nível 3-4-0 na saída da mão, transição, flop. 3-4-0, mão, flop, 3-1-4. Chama a palavra, apura da rotatória, visual com a 17. Chama agora a torre 1-1-8, decimal 62. Paróstica, QNH-10 no 8, vento 170 graus, 12 mais pra cheque, continua a aproximação, resposta na curta, final da 17. O tráfego número 1 é o 5-4 agora na final da 0. Se o seu agilizar e conseguir pousar na frente? Negativo, como número 2, autoriza voar cabeceira da cabeceira 17 direto. Afirmativo, cabeceira 17. Possível, reporte na curta final da 17, indica para Paróquia. De voo 200, decola da 100 com curva direita, restrito a 1000 pés no corredor acerto. Assim como coordenado no farol Tapuã, sobre para a saída árvore após vitória conquista, após retom, após conforme rota. O controle 120 decimal 8, transponder 5010. Maravilha, então está autorizado 200 para Montes Claros, decola da 100, curva direita, restrito a 1000 pés, no corredor acerto. Depois se ajusta a árvore. Depois vitória da conquista e retom. 208 ao controle, 5010 alocado, 5241 da linha. Tipo 241, acontecimento correto, pronto para o tiver acionamento. Chamarei, muitíssimo obrigado pela coordenação, senhor. Controle Salvador, passarei do 2231, estabilizado. 2231, complete agora o ILS, chame torre no 836. 7086, obrigado. 35488, passando Mari, voa na prova de TAP. Gente, quantas milhas de TAP? Salvador, boa tarde para a série 2231, ILS estabilizado, dona Gela. 2231, QNH 108, continua a aproximação. Reporte no estendo, baixado e travado. Pelo. Gente. 2231. Gente, fecha a aproximação, baixa autorização para pouso. Gente, aguardar a autorização para pouso. Gente, Barbaros, fica baixado e travado. Baixado e travado. Gente, pouso, pista 97, vento 150 graus, 10 mais. 10-1-0-9, reduzir então para 180 nós, 35488. Gente. Gol no 925, desce para 2000 pés, 1018, livre LF. 2018, reporte LF, 1925. 95, com sua aproximação. Continue, agora instruções para pouso, passarei o 2231. 2231, gente, baixado travado. Tarde, web 5729, no portão 2, informação tango, para Copa Confite. Web 5729, autorizado com fim, nível de voo 360, decola da 100 com curva direita, saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta o Bizulu 16. O controle 120 decimal 8, transponder 5572. Você confirmou o transponder? 5572, Web 5729. Salvador 360, decola da 100, curva direita, da El, Leda, Bridge, Bizulu 16. Controle 208, transporte 572, web 5729. Web 5729, estamos pronto para o estacionamento. Chamar a puxa de estacionamento, 5729. Olha, previsão de órbita para o trip 5488, são quantas órbitas? No máximo duas. Ok, muito obrigado. Para 3000 pés, 1018. Já autorizado 3000 pés com 1018, 35488. Quilo Quebec Serra, prossiga. Ciente, mantém 1500 pés em condições visuais, reporte passando para IP, ingressando no Interlagos. 360, decolada 10 com curva direita, saída da El, Leda Bridge, via Upslu 10. após SMAP, após direto Lúcio, após Barbacena, após conforme rota. O controle 120 do Cima 8, o transponder 5003. Autorizado nível 360 para o Galeão, direto Lúcio 10 até SMAP, após conforme rota. Após a colagem do Tatael, linda Brito, controle 1208, transponder 003, ou 1077. Zona 077, transponda 5003, estamos prontos para o pushback estacionamento. 5003, reportará para o pushback estacionamento, ou 1077. Aí que é com Delta, na proa do farol de Itapuã, reporte para a descida. Som 1219. Uno Lima mais na Quebec, torre 118 decimal meia. Smell. Solo Passaredo 2231, levou a pista, boa tarde. Passaredo 2231, autorizado Type via Alfa, reporte na Juliette. Via Alfa, reporta lá na Juliette. Confirme antes da Juliette. Jardim? Trangon 925, já no operador. 925, complete o LS, chame torre no 8, decimal meia. 8,6. Trip 5488, ao fim da órbita, prossiga com proa de Duna, descendo para 2000, livre LS. Pois lá está para sair para Duna, 2000 pés já autorizando, e está autorizado LS, trip 5488. Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Léo, Leda, Bridge, tá, 3219. A série 2231 não prossegue táxi via Juliette, remoto 14. Juliette, remoto 14, passaria 2231. Tempo a checar com 925. Confia? Do último atone. Logo 925, tempo a ser no externo para checar. 925, capitão estado, ali depois do pistão 0, vento 970 graus, 099. Ok, confirma o ajuste? 1-0-1-8. 0-1-8, ou 925, de volta. Autoriza a rotatória para o Rio Quebec Serra. Rio Quebec Serra, mantém ainda a aproximação. Temos em operação não radar, ok? Rio Quebec Serra. Ok. Giro e para observar o sol, aproximadamente aí uns 5 minutos. Estamos com 4 a bordo, estamos com 2 horas mais 40 minutos de autonomia. A próxima oportunidade também de depois fazer um rolo parado aqui no mar, de 2 metros de altura aqui no parque. Sim, já autorizado, mas que aquilo reporte no término. O